Para você agora pontualmente uma hora em Salvador do Brasil, uma hora na sociedade. Sociedade. Tá falando com ele, estou aqui perto de você, abraçando esse Brasil inteirinho de audiência. Quero mandar um abraço ao meu amigo Luiz Fernando em Barbalho, no Ceará, como é o nosso programa. Obrigado a você, Dude, aí neste momento, na Rocinha dos Ciais, a Rosinha, Dinha...